Iguaçu, 3:30 da madrugada, ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, eram 3:30, alta madrugada, e sua mãe a esperava no portão. Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigia em altos berros alguma explicação. E o fim da mamãe? Foi da mamãe. Naquelas alturas ninguém mais dormia, lá fora se ouvia só a